Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas. Vamos para mais um Decadrops de notícias. Novamente triste, decepcionante, né? Bom, fala um pouquinho sobre final de semana do América ali, o que aconteceu, e principalmente fala um pouquinho da partida contra o Cuiabá. Eu tô testando esse formato, inclusive queria pedir para vocês para me mandarem no seja no Twitter, Lucas Leuca, seja no meu Instagram, para falar assim o que vocês preferem, né? No começo estava falando um pouco mais sobre notícias, depois trouxe um pouco mais de repercussão de jogo. Hoje vai ser bem opinativo, assim, para ser honesto, porque realmente é uma situação que preocupa bastante, né? Bom, América entrou a campo esse final de semana contra o Cuiabá. Dia bom, domingo, horário bom, às 11 da manhã. Tava todo aquele roteiro perfeito, né, para ser um dia muito agradável para a torcida americana, porque foi feita uma promoção de ingressos, crianças as 500 primeiras crianças entrando gratuitamente no portão 6. Inclusive fui lá, levei minha menina, levei minha esposa, levei minha mãe, levei minha sogra. Tava tudo muito bacana. Inclusive, vou ser bem honesto, eu não entendi muito bem como é que funcionou o tal do sócio bala, porque eu já sou sócio, mas funcionou. A gente teve pouco mais de 5 mil de público presente numa situação de uma América vindo de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Então acho que no fim podemos dizer que a ação funcionou, né? O portão 6 estava lindo, né? Cheio de criança, cheio de família, torcida cantando. Barra 1 levou o pessoal do sopro, né? Tinha lá sax, flauta transversal, tudo estava muito legal e parecia que tudo ia dar certo, né? O América começou ganhando de 1 a 0, dominando o jogo. Fechamos o primeiro tempo dominando o jogo. Segundo tempo começamos muito bem também, metemos bola na trave. Já tinha metido bola na trave no primeiro tempo. Acho que ali não seria nenhum absurdo a América abrir 2 ou 3 a 0 em cima do Cuiabá, porque realmente a partida estava muito favorável para a gente. O time do Cuiabá muito fraco, né? Pouquíssimo criativo, né? Tá indo mais um Bumba Meu Boi ali, lançar a bola na área, ver se o Davidson achava alguma coisa. E não estava funcionando, estava muito bem. Cavicchioli muito seguro. Só que eu acho que em determinado momento do jogo, acredito que o Mancini acreditou que 1x0 estava suficiente. E o Cuiabá começou a chegar com uma certa facilidade perto da nossa área, né, na entrada da área ali. E esse tem sido um problema recorrente no América. Todos os times que jogaram com a gente até agora nas competições mais importantes, né, Série A e Campeonato Brasileiro, estão com essa facilidade, né? Alguma coisa precisa ser revista nesse sentido. Todos os jogos estão assim e nesse não foi diferente, né? Acho que o Alê, Juninho, Benítez ali no meio-campo, o Alê sendo de certa forma o primeiro volante, não tá funcionando. Os times deles estão chegando muito fácil, ficando cara a cara com os nossos zagueiros, né? E num lance quase que despretensioso, Matheus Gonçalves, que o Mancini resolveu ressuscitar nessa partida, perde uma bola lá na frente, não volta para recompor direito. O cara do Cuiabá passou por cima com uma de cinco jogadores nossos aproximadamente ali. Não sei como é que não tinha um para dar uma bicuda e tirar a bola. Cruza e o Marlon. Gol contra patético aos 39 do segundo tempo. E duas coisas me chamaram muita atenção, né? Uma, primeiro, falando um pouco sobre questão mental do time, né? Como é que eles estão ansiosos, como é que eles estão nervosos. E quando via que estava ali vitória tão perto, em termos de moral, o time desabou, o time desapareceu, acabou, né? Você viu que os caras ficaram super decepcionados, principalmente pela maneira como foi, né? Foi um gol numa finalização nossa, praticamente. Foi um gol contra ridículo do Marlon, né? Que inclusive não dá para entender. Acabou, o futebol do Marlon já era, aparentemente. E segunda coisa que me chamou a atenção, e acho que esse é o ponto que mais me preocupa e que mais me dói, que é Cuiabá, que na teoria é um time. Até com investimento talvez menor do que o nosso, né? Um time que também entra no campeonato sabendo que a luta é para não cair, fora de casa, busca o empate aos 39 do segundo tempo. Normalmente clubes como. O que que eles fariam, né? Fechariam a casinha e segurariam o empate até o final do jogo. É o que você espera quando você vai jogar contra um time que você considera tecnicamente melhor do que você. O que o Cuiabá fez? Quando os caras fizeram o gol, os caras buscaram a bola no fundo da rede e foram correndo para repor o meio tempo, que eles acreditavam na virada. Isso é muito emblemático do momento do América, né? O América é um time que hoje não coloca medo nem no Cuiabá dentro de casa. E Pô, se fosse o América contra o Corinthians, a gente faz um gol aos 39 do segundo tempo, fora de casa, o Mancini ia colocar os 11 atrás da bola e segurar esse resultado até o final. Os caras fizeram o gol e foram para cima. E quando você entra nessa condição, nem só pelas quatro derrotas que a gente teve consecutivas no campeonato, você vê que o América é aquele time que todo mundo, quando vai jogar contra agora, já pensa, pô, é os 3 pontos que eu tenho que garantir aqui, né? Todos os times agora estão contando com os 3 pontos em cima do América. E isso é muito preocupante, porque os caras já vêm com aquela, pô, vou matar o jogo logo pra gente segurar as pontas. E não só isso, né? Além deles terem esse pensamento se concretizou, porque poucos minutos depois, de fato, eles buscaram a virada. Num lance na pataquada do Avelar, de novo o América, essa incapacidade de matar a jogada, deixou o Avelar sozinho com marcação individual com Pita, que é um atacante que está longe de ser um atacante de velocidade, né? O Avelar não conseguiu alcançar o cara nem para fazer uma falta. O Cavicchioli fez o que pôde, né? Infelizmente não tinha muito o que ele fazer ali, foi expulso. E aí, falta na entrada da área, o cara sabendo que quem está no gol é um zagueiro, ele não preocupa muito em mandar no cantinho, né? Ele preocupa só em passar da barreira. Ele acabou conseguindo acertar o gol e para piorar o roteiro para o americano sempre tem que ser uma coisa decepcionante, né? Ainda tem um pênalti no final da partida cancelado pelo VAR, né? É brincadeira, bicho. Ser americano às vezes é difícil demais, né? O América com isso, né? Mantém-se na lanterna da competição, 4 jogos, 4 derrotas, 3 gols feitos. E 11 gols sofridos, né? Pior disparada, pior campanha do campeonato ali. E perdemos um jogo num confronto direto em casa contra o Cuiabá, que é uma partida que não poderíamos ter perdido de jeito nenhum. Já caímos? Não, né? Tem muito campeonato pela frente. Porém, muita coisa precisa ser revista. Eu acho que o que fica demais sobre as entrevistas coletivas pós-jogo, Mancini assumiu o erro, né? Porque eu acho que ele mexeu muito mal ontem. Fez de uma forma que chamou muito o Cuiabá para cima, o Cuiabá aproveitou isso e virou o jogo em menos de 10 minutos, né? Então o Mancini foi muito mal, eu não sou da turma fora Mancini, eu acho que ele é o técnico para o América ainda, até porque ele se saindo não sei quem viria, né? Mas alguma coisa precisa ser revista, porque não dá, né? É uma situação muito complicada que o América está vivendo na competição. Faltam 32 rodadas para acabar o campeonato. A gente precisa fazer pelo menos 45 pontos, sendo que dessas 32 rodadas a gente ainda pega Corinthians 2 vezes, pega Flamengo 2 vezes, pega Palmeiras 2 vezes. São partidas que a gente tem mais dificuldade de pontuar, né? Bom, agora a gente enfrenta o Bragantino fora de casa. Bragantino que buscou empate heróico contra o Grêmio na Arena esse final de semana. Não vai ser um jogo fácil. E depois o Cruzeiro em casa. Bem, eu acho que na realidade que a gente vive, pelo menos uns 4 pontos aí a gente tem que buscar, senão vai ficar muito difícil, né? 6 partidas sem pontuar, né? A gente tem que pelo menos beliscar. Tudo bem que a vitória é ideal, mas tem que pelo menos beliscar um empatezinho contra o Bragantino fora e depois vencer o clássico em casa, porque aí já faz 4 pontos, pelo menos, talvez, provavelmente, não sei se a gente. Da zona de rebaixamento a gente não vai sair, mas pelo menos da lanterna acredito que a gente consiga sair. Fazendo esses 4 pontos, né? Pela média ali, a gente tem que fazer para chegar a 45 pontos, que seria na média 1,40 a cada jogo. Então seria um empate e uma vitória nos daria na média 2 pontos em cada jogo, né? Não sei se deu para entender a lógica, mas mais ou menos isso. Torcer para que a gente consiga, porque realmente a situação não tá fácil, né? Bom, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com americanos. Eu sei que derrota é doído, ninguém quer saber de América quando o time perde, mas compartilhem com todo mundo e me dê um feedback também, se vocês acham que esse formato um pouquinho mais opinativo, um micro podcast ali para falar da partida, falar do momento, para eu saber mais ou menos qual caminho é melhor para seguir, beleza? Valeu, galera, e até a próxima. Um abraço.